Queridos amigos da Rádio Melodia de São José do Rio Preto, estamos iniciando, através desta emissora e pela internet, o programa Fonte Viva, programa que era veiculado todos os sábados pela manhã, pela Rádio Difusora de Mirassol, e que agora passa a fazer parte desta casa. Programa Fonte Viva é programa com o conteúdo espírita baseado na doutrina codificada por Allan Kardec, responsabilidade da ADDE, Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, sediada em São José do Rio Preto. Eu, Sérgio Bernardo, juntamente com a colega Cláudia Tedesco, estaremos semanalmente com este programa, trazendo diversos assuntos para esclarecimento e a busca da nossa reforma íntima, conforme o nosso codificador Allan Kardec nos pedia. Olá, Cláudia. Olá, Sérgio. Dia da web cada dia. É com prazer que estamos juntos nesta tarde, dando sequência ao nosso programa. Aproveitando, Sérgio, os nossos ouvintes gostariam de saber o porquê o nome programa Fonte Viva. Você poderia explicar? O nome Fonte Viva foi adotado tirando o livro do Espírito Emmanuel, que tem quatro livros. Depois explica o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, ele tem os livros Caminho e Verdade e Vida, Fonte Viva, Fonte Nosso e Fonte Luz. Nós adotamos o Fonte Viva como nome sugestivo para que nós busquemos a Fonte Viva de Jesus, as informações, os esclarecimentos que a doutrina espírita tanto nos faz, pois a doutrina espírita nada mais é do que o Evangelho redimido, o Evangelho que Jesus deixou para nós, sendo, portanto, a terceira revelação. Moisés veio com a primeira revelação, Jesus nos trouxe a segunda revelação, e o Espiritismo, a doutrina espírita, nos trouxe a terceira revelação, que nos revela um Deus de amor e bondade, que nos revela um Deus que não persegue ninguém, que Deus não castiga ninguém, que nos revela a bondade divina, que nos revela as suas leis imutáveis, aquela lei da imortalidade da alma, a lei espiritualidade, a lei da comunicabilidade. Então, a doutrina espírita nos traz tudo isso. E nós adotamos esse nome porque realmente a doutrina é uma fonte para nós. Tudo que nós precisamos, nós buscamos nessa fonte. Então, este nome sugestivo de Fonte Viva, para nós é uma alegria. Deus Emmanuel nos inspirando. Não que ele esteja conosco, mas a obra de Emmanuel, Espírito, de elevada hierarquia, nos trazendo essas bênçãos. É certo, realmente, o nome é sugestivo e nos chama a atenção na busca interior de cada um de nós, se realmente devemos verificar para as nossas mudanças. E o Espiritismo é uma bênção de Deus, mostrando-nos as realidades do além comum, não parece que devemos duvidar disso. É a vida, a nossa vida, que nós não entendemos, pois a nossa vida, o Evangelho, nos traz as recomendações, mas ainda nos estamos Thank you. coisas que amo não estão em sintonia com as coisas divinas, que é o que realmente move em nossa vida. A única coisa que nós levaremos daqui é o que nós produzimos, o que nós fizemos de bem, o que nós cobramos. Como Jesus nos disse, a cada um segundo a sua obra, qual é a obra que nós vamos levar? Nosso. Quais são os assuntos que nós vamos tratar hoje? Bem, Sérgio, primeiramente nós teremos a entrevista com o Dr. Agnaldo Vasconcelos. Essa entrevista já foi feita com ele no programa Fonte Viva, lá na Rádio Difusora de Mirassol, mas nós concluímos que seria uma entrevista de grande interesse, porque ele explica o que seria a ABDE, novamente explicaria aos ouvintes o porquê dessa divulgação que é a BDE. E teremos também momentos com o Chico, relembrando o nosso querido Chico, momentos poéticos, as poesias espíritas que vêm sempre aprofundar em nossos corações a harmonia, a esperança, a fé. E também o Evangelho que sempre nos traz a luz, que faz brilhar em nossos corações a certeza de que poderemos nos melhorarmos intimamente. E gostaríamos também de comentar nesse programa renovando atitudes, que seria uma parte das nossas mudanças interiores, nos conhecendo a nós mesmos, que hoje os nossos amigos da espiritualidade sempre estão reforçando essa parte para que a gente aprenda a se conhecer melhor. Para alguém conhecer-se a si mesmo, conhecer-se melhor, nós, a doutrina espírita, nos cobra isso. E, utilizando o ensinamento espírita, nós vamos desenvolver nesse programa também o Evangelho, a implantação do Evangelho. Então, se o ouvinte quiser, nós estamos nos baseando numa campanha da USE estadual, que está junto a todas as casas espíritas, reforçando a necessidade da implantação do Evangelho no lar das pessoas, para que as pessoas possam contar com uma proteção extra. Por isso, o Espírito João de Ângelo nos diz que quem faz a leitura do Evangelho em seu lar, aquele quarteirão todo está protegido. Então, esta proteção, nós gostaríamos de passar a possibilidade de quem ainda não pratica o Evangelho em seu lar, que passa a fazê-lo. Não há nada de ritual nisto, não há nenhum culto. O Evangelho no lar é a gente se ligar, sintonizar as coisas que Jesus nos deu, que Jesus nos ensinou. Então, nós faremos uma leitura, nós abriremos o Evangelho aleatoriamente e faremos uma leitura sobre um tema. Isto é estar em sintonia com o Evangelho. Se a gente fizer isso todos os dias, nós estaremos muito bem. Muito bem, Sérgio. Realmente, o Evangelho é que nos esclarece, que nos ilumina e seria o céu, como disse os nossos amigos espirituais, para nós aqui na Terra. Sérgio, poderíamos aproveitar também e convidar nossos ouvintes para que eles participem durante o momento que a gente vai fazer o Evangelho, que eles estejam conosco, ouvindo e rogando neste momento também a Deus e a Jesus, para que cada um também possa receber as suas bênçãos necessárias para o seu aprendizado e para a sua evolução. Sérgio, agora você poderia explicar aos nossos ouvintes como seria a implantação do Evangelho, facilitando com que eles tivessem a maior facilidade para manusear também o Evangelho, o dia, os momentos que seriam os mais acertados. O Evangelho no lar, ele é praticado por as pessoas que estamos debatendo o Evangelho a uma equipe espiritual presente. Então, a espiritualidade é muito organizada. Não está no nosso bel prazer na hora que fizemos. Então, o Evangelho, claro, nós escolhemos um dia e uma hora para fazermos. Sentamos em qualquer local, pode ser na sala, estar na sala de televisão, uma televisão desligada, é claro. A gente faz uma pequena prece, agradece a Deus, a Jesus, e faz uma leitura pequenininha de algum tema do Evangelho. E depois a gente discute com essas pessoas que estão conosco o que nós lemos, o que foi lido. E aí nós meditamos sobre isso. Se nós não encontrarmos ninguém na família que queira fazer conosco, nós fazemos sozinhos. E aí nós lemos aquele pedaço do Evangelho e meditamos como é que nós teríamos ter passado aquela situação, como é que nós teríamos reagido. Pronto, 10 minutos, está feito o Evangelho no ar. Na outra semana, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, nós nos recolhemos novamente, desligamos a televisão. Se chegar uma visita, nós continuamos a fazer. Pedimos licença, se a visita quiser participar, ela participa, mas se não, ela vai aguardar a gente terminar e depois nós vamos conversar com a visita. É um tempo tão pequeno que a visita não vai se sentir aquele negócio pesado hoje. Então é este. É o Evangelho como nós vamos fazer agora. Todos os espíritos sabem. E nós trabalhamos aqui no programa todas as semanas o Evangelho da Espiritismo, que é a leitura do Evangelho de um tema qualquer. Nós abrimos o Evangelho aleatoriamente e encontramos aqui o Consolador Prometido. Nós vamos passar para a leitura da parte do Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Consolador Prometido, se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará que permaneça eternamente convosco, por espírito de verdade, o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Jesus promete o nome Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreender. Meu Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer e recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde, todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer, recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei. diz, tem cabelos olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegrias. Ele é guerreiro, deixado, propositadamente, sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando por uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Como que as coisas acontecem, né? Nós falamos no começo do programa sobre o Espiritismo ser a terceira revelação. E agora vem com o Evangelho, nos cai o Consolador Prometido, que é uma passagem maravilhosa de Jesus, dizendo que iria pedir ao Pai que enviasse um outro Consolador para nós, terráqueos, né? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, que não o vê e não conhece. Olha, meus amigos, ele enviaria o Espírito de verdade. Jesus pedindo ao Pai para nos enviar. Por isso, a doutrina espírita é o Consolador prometido. A doutrina espírita não pertence a ninguém. Ela nasceu nos ensinamentos da espiritualidade maior e está conosco hoje e estará conosco até o fim dos tempos. No capítulo 14 do Evangelho de João, nos versículos 15, 16, 17 e 26, nós encontramos tanta explicação. Esquecido ou mal compreendido. Olha que maravilha! Como a ideia se fecha para nós, espíritas convictos, de que tudo está certo. Jesus é o governador da terra, em suas minúcias, e ele governa amorosamente. Jesus, que é o nosso irmão maior, está pertinho de nós. Nós aqui estamos distante dele. Isto é que nós precisamos aprender a meditarmos sobre isso, a nos sintonizarmos com ele. Jesus está presente a qualquer momento perto de nós. Dando continuidade, então, na programação, ouviremos agora a entrevista com o Dr. Aguinaldo de Paula Vasconcelos. Discorrerá sobre assunto do maior interesse nosso, para também que os ouvintes fiquem por dentro do que é o nosso pensamento, o pensamento da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, qual é o objetivo, de onde nasceu essa ideia, por quê? Esta nós encontraremos todas as explicações na entrevista com o Dr. Aguinaldo. Dando continuidade, então, na programação. Temos aqui o nosso convidado, que é o Dr. Aguinaldo Vasconcelos, que vem nos prestigiar com a reabertura do programa e também trazer explicações para os ouvintes e para todos nós do que é a DDE, do que nós temos em mente, qual é o motivo

fortalecendo os nossos espíritos, porque o centro da repetição nos constrói. E quanto mais informações salutares tivermos, mais motivados, mais seguros, com mais fé, estaremos trilhando no caminho do bem, na senda que nos conduz de retorno ao seio do Pai. Esperamos por vocês no próximo programa. Nós só temos a agradecer ao Dr. Aguinaldo pela presença amiga, abençoando este momento, agradecidos. Continuamos com o nosso programa. Como todo programa que vai ao ar, qualquer emissora, qualquer meio de divulgação, nós também temos um custo. Por isso nós convidamos ao dileto ouvinte, ao colega, amigo, se interessar em fazer uma propaganda através da nossa programação, ser o nosso patrocinador, entre em contato conosco. Sua adesão será muito bem-vinda. Não é algo muito caro e que cabe no bolso de todos, com um retorno muito bom devido à programação da rádio ser muito boa e atingir um público muito grande, não só na cidade, como na região toda, e como ela é propagada via web também, o mundo todo estará ouvindo a propaganda do seu estabelecimento. Então, entre em contato conosco, nos auxilie, faremos uma troca, você nos custeia e nós divulgamos a tua mercadoria, o teu comércio. Também, amigos, nós nos colocamos à disposição. Se você tiver alguma dúvida, gostaria de efetuar perguntas a respeito da doutrina espírita, se quiser comentar sobre algum assunto veiculado, envie-nos suas dúvidas e perguntas pelo site www.melodiaweb.com.br e também, se você quiser enviar um e-mail para nós, o nosso endereço é fontevita@adve.com.br e nós estaremos divulgando e respondendo nos próximos programas. Como todo programa que vai ao... Muito bem, Sérgio. O estudo do Evangelho nos leva a Chico Xavier, que vivenciou o Evangelho com sabedoria e simplicidade, sempre fiel aos compromissos assumidos com a doutrina espírita. Chico enfrentou uma existência repleta de lutas e dificuldades, mas como todo missionário autêntico, era de índole alegre e risonha. Então eu trouxe o livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier, do Richard Simonetti. O Manto Sagrado. Após a publicação de Parnaso de Alentuno, um sacerdote escreveu ácida crítica, ridicularizando o livro, comentou que o médium devia ter pele de rinoceronte para acolher tantos espíritos. Jovem e inexperiente, Chico ficou chocado. Penso, foi possuído por intolerável dor de cabeça. Recogitava intimamente. Valia a pena ser médium e ficar exposto a comentários feridos? Seria justo aguentar tantas ofensas se estava imbuído das melhores intenções? Surgiu Emmanuel. O médium abriu-se com ele, falando de suas mágoas. O mentor, porém, falou-me com firmeza. Não vejo razão para solenizar esse assunto. Mas o padre disse que eu tenho pele de rinoceronte. Se não tem, precisa ter. Se cultivar uma pele frágil, se ressentirá de qualquer alfinetada e não nos será possível o trabalho no campo mediúnico. O medo não se conformava. Temos a nossa dignidade. É difícil conviver com o desrespeito alheio. Advertência foi dura, mas incisiva e inquestionável. jamais cumpriremos o que Jesus espera de nós, se nos deixarmos influenciar pela maledicência. Linda passagem de Chico, que o Richard Simonet nos faz recordar que a lição para nós espírita e para quem não é espírita também, se parar para analisar o conteúdo da mensagem, o Chico fazendo o trabalho dele, abençoado, trabalho de médium, recebendo coisas fantásticas, coisas lindas que vêm do plano espiritual, cheio de comentários de maledicência, contrários. Não que a pessoa tenha se a gente perguntar para ele, você gosta de abobrinha? Ele fala, não. Mas você já comeu abobrinha? Ele fala, não. Ele não gosta de abobrinha, mas nem sabe o que é abobrinha. Esse é o pessoal que faz crítica. Esse é o pessoal que ataca. Ele não tem conhecimento do conteúdo, mas ele ataca. Ele é contra, só isso. Ele é contra por ser contra, porque ele pensa em contra. Ele diz assim, criticando as pessoas, fazendo uso do seu orgulho, não exacerbado, porque acho que ele é da forma da verdade. Se a verdade dele não estiver presente, a verdade das outras não existe. Eu tenho até aqui uma publicação do jornal Espírita Nova Luz, que foi. Obras espíritas. Obrigado. chega a falar. Quem o conhece já sabe da sua competência, da sua fama. Quem não o conhece, é uma grande oportunidade para ouvi-lo pessoalmente na palestra que ele fará aqui na USE, no dia 4 de dezembro de 2007, às 20 horas. A USE fica na rua Cleófas Beltrán Silvente, 326, na Nova Redentora. É um quarteirão próximo do SESC, acima do SESC, um quarteirão. Informações através do telefone 17-3227-0195 ou através do site da USE, que é www.usesjrp.org. Não deixe de prestigiar este nosso querido irmão que vem nos trazer tantas informações. Pergunte pra si mesmo como você está. Que tem feito com os ensinamentos que o Evangelho do Cristo te dá. Está reconhecendo em si algumas deficiências, ou se serve só para os outros? Tudo que você escuta aqui pode ser longe demais, e você não acordar. Os dias estão passando, e as oportunidades vêm. Não fique aí parado, ajude a plantar o bem. É hora de mudar. amanhã. Pode ser longe demais. E você não acordar. É hora de mudar. É hora de mudar. Renovando Atitudes, que nós vamos encontrar no livro do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Ranete. E no médium recolhe trechos de algumas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo para tecer alguns comentários aos leitores amigos, na esperança de que possam renovar suas atitudes sob a inspiração de Jesus Cristo. Quando a verdade, nós podemos buscar o diálogo intimidade de Jesus. Então Pilatos disse a Jesus: sois Moisés? E Jesus lhe replicou: vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Fazendo isso, não vemos a verdade conforme Jesus afirmou, porque nossa mente trabalha sem estar ligada aos nossos sentidos e às nossas emoções mais profundas. As ilusões do mundo nos impedem que realmente nós tenhamos os olhos de ver, e porque não buscamos a verdade, projetamos nos outros que não podemos aceitar em nós. Tentamos nos livrar dos nossos próprios sentimentos, atribuindo-os a outras pessoas. Vamos pegar um exemplo. Adão disse a Deus: eu não pequei, a culpa foi da mulher que me tentou. Eva se desculpa perante o Criador. Toda a discórdia ocorrida cabe à maldita serpente. Assim somos todos nós. Quando desconhecemos os traços de nossa personalidade, condenamos fortemente e responsabilizamos os outros por aquilo que não podemos admitir em nós próprios. Nossa visão sobre as coisas pode enganar-nos, pode estar disforme sobre determinados pontos de vista, pois em realidade ela se forjou entre nossas convicções mais profundas, sobre aquilo que nós convencionamos chamar de certo e errado, isto é, verdadeiro ou falso. Na infância, podemos exemplificar se fomos repreendidos duramente por demonstrar raiva, se fomos colocados em situações vexatórias por aparentarmos medo, ou se fomos ridicularizados por manifestarmos afeto e carinho. Acabamos aprendendo a reprimir essas emoções por serem consideradas feias, erradas e pecaminosas por adultos insensíveis e irrecriminadores. Porém, não damos conta de que, ao adotarmos essa postura repressora, tornamos-nos criaturas inseguras e fracas, e a partir daí, começamos a não confiar mais em nós mesmos. Se a nossa verdade não é admitida honestamente, como podemos nos aproximar da verdade maior? Sentir medo ou raiva quando houver necessidades autênticas, seja para transpor algum obstáculo, seja para vencer barreiras naturais, é perfeitamente compreensível, porque a energia da raiva é um importante fator de defesa. É um prudente mediador em situações perigosas. Para que possamos encontrar a verdade à qual se referia Jesus, é preciso aceitar a nossa verdade, exercitando o sentir, quanto às nossas emoções e adequá-las corretamente na vida. A sugestão feliz é o equilíbrio e a integração de nossas energias íntimas, e nunca a repressão e o entorpecimento, nem tampouco a entrega incondicional, simplesmente. O que é verdade? Disse o mestre, vinham para dar testemunho da verdade. Todo aquilo que é da verdade ouve a minha voz. Cremos no que cremos, mas muitas vezes nos olhos dos sentidos nos enganam. Vejamos alguns exemplos. A Terra parece parada. O arco-íris nada mais é do que raios de sol atravessando a atmosfera. Ao olharmos certas estrelas, deslumbramos belas estrelas. Contudo, devido às distâncias enormes a serem percorridas, as suas luzes continuam chegando na atmosfera terrestre, dando-lhes a falsa impressão de que ela ainda existe, e ela não pode estar extinta. Cremos no que nos disseram, e embora não sejam situações vivenciadas ou experimentadas por nós, aceitamos com verdades absolutas, quando de fato eram conceitos relativos. Maneiras erradas de se ver a sexualidade, a religião, o casamento, as raças e as profissões distanciam-nos cada vez mais da realidade das situações e das criaturas com as quais convivemos. Em vista disso, procuremos sintonizar-nos com os olhos espirituais, porquanto nossa percepção intuitiva é mais ampla e precisa que a visão física, e abramos as comportas de nossa alma para que captemos as inspirações divinas que deliberam a vida em toda parte. Somente assim estaremos mais perto de conhecer a verdade para a qual se referia o Mestre Jesus. No comentário que temos a fazer sobre a lição, o que é a verdade? Nós devemos buscar essa verdade, sabendo que esta verdade, a verdade que Jesus falou, nós não encontraremos com facilidade, pois os conceitos que nós temos da vida nos dão falsas realidades, nos mostram facetas de uma verdade que, se não analisarmos profundamente, nós podemos torná-las por verdadeiras. Então, a verdade verdadeira é aquela que nós vamos encontrar na profunda meditação, na profunda sintonia com a vida espiritual. A verdade não está no que outras pessoas nos disseram. A verdade não está no que nós lemos num jornal. São conceitos e muito provavelmente são conceitos errados. A verdade verdadeira nós temos que encontrar com o tempo. Quanto à verdade, nós podemos buscar, queridos amigos, o nosso tempo se aproxima do final, mas nós queremos reforçar a disposição deste programa de ser um canal de divulgação. Como o nosso propósito é, mas você que é espírita, frequentador de casas espíritas, dirigente de casas espíritas, mantenha contato conosco. Você tem um evento para fazer, uma promoção, nós divulgaremos. Entre em contato conosco. Você tem algo curso que queira difundir, divulgar, entre em contato conosco. Nosso endereço eletrônico é fonteviva@atv.com.br. Não deixe também de acessar os sites da ATDE, Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, www.atdv.com.br, onde você terá muitas outras informações. Cadastre-se para você receber informativo. pastas para você fazer parte da TV, divulgar o Espiritismo. Entre também no site da Luz, União das Sociedades Espíritas de São José do Rio Grande, que é www.usjrp.org. Lá você encontrará todas as casas espíritas da região de Ribeirão e região, suas programações, seu dia de trabalho, seu dia de palestra, seus estudos. Acesse este site. Fique por dentro do movimento espírita de São José do Rio Grande e região. Agora, através da Rádio Melodia e da Melodia Web, não só em São José do Rio Grande e região, mas para o mundo. Estamos chegando ao final.